Neudo Júnior e o Ponderando. Mais uma poesia, e hoje nós vamos com a Bucólica. Diz assim o poeta: sonhei. Sonhei um lago azul, uma igrejinha, um prado verdejante, uma casinha toda branca e crianças no quintal. Sonhei contigo, minha moreninha, a mesa já posta e na cozinha estava me esperando de avental. Sonhei e vivíamos tão felizes entre flores, poemas e vertigem, e nesse amor tão belo e puro. Mas logo veio o sonho todo abaixo, quando ouço o grande estardalhaço de um despertador no escuro. Foi sonho, sim, mas pode ser verdade. Se um dia a felicidade quiser-nos para si, pensando assim, com grande ansiedade, de novo adormeci. Sim, pode ser verdade. Se um dia a felicidade quiser-nos para si. E de novo adormeci. E sonhei. Sonhei com beijo, contigo, com orvalho, mas logo despertei e triste fui para o trabalho. Lá ainda adormecido, por sonhar contigo, por saber que tudo for um sonho, continuei tristonho e acordado ainda tive mais um sonho. E o sonho que escrevo agora, neste papel branco como lis, eu sou poeta. E o poeta em verso chora tentando ser feliz, suponho. Porém, a felicidade do poeta é passageira, é sonho, asa ligeira, ilusão fugaz, e é na poesia que ele se extasia e sonha mais. Imagina, fantasia, tudo o que ele deseja sente, sente seu rosto triste, mas de repente ele vê que ainda existe alguém que o deseja. E seu rosto beija. A vida do poeta é assim. Vive de quimera em quimera e de ilusão também. Por isso, quando alguém o beija, ele sabe que foi a poesia e mais ninguém.